Gente, bis! E aí, jagunçada? Bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que tá lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e bem-vindos à nova temporada do Pilha de Gibis, o podcast do site Arte Final, podcast semanal do site Arte Final. Estamos de volta, então feliz ano novo, feliz 2025 a todos os nossos queridos ouvintes. Estamos de volta, vamos ver se nós conseguimos sobreviver a mais um ano, mais uma temporada de Pilha de Gibis, sem que o Dãozinho consiga boicotar esse podcast, apesar das tentativas dele que não terminam desde o ano passado. Então, Dãozinho continua com sua incansável jornada de acabar com todos os podcasts que ele já participou na vida, mas, por enquanto, ele ainda não conseguiu acabar com o Pilha de Bis. Então, mais uma vez, feliz ano novo e venha com a gente nessa nova temporada do Pilha de Bis. E para esse primeiro programa do ano, está aqui comigo o Maurício Dantas. Mas o Dãozinho é nosso Lex Luthor, até careca, né? Pois é, só falta ele virar presidente, mas eu espero que isso não aconteça. Se bem que, do jeito que andam as eleições ultimamente, né, não duvido nada. Estão elegendo cada coisa, né? Se ele for presidente, eu vou para Cuba. E como já é tradicional aqui no nosso podcast, no nosso primeiro podcast do ano, está ele, Igor Tavares. Fala, povo, satisfação aí, participar do tradicional Melhores do Ano. Pois é, o Igor já falou do que se trata, está também aí no nome do episódio, então você já sabe do que se trata. E também com a gente para eleger as nossas melhores leituras de 2024 está Daniel, do canal e agora editora Poptopia. Amigos, te eleger coisa boa e não o que essa galera da Gibisfera anda promovendo aí, que é bobagem. Pois é, nós somos, não vou dizer o único, porque seria leviano da minha parte, mas eu acho que nós somos um dos poucos canais e podcasts de quadrinhos que, quando vai fazer uma eleição de melhores do ano, não tem vergonha de colocar gibizinho de super-herói, de hominho, né? Parece que esse pessoal, quando resolve produzir conteúdo, esquece da diversão, só quer saber de ler quadrinho usando monóculo. Não é o nosso caso, nós vamos falar também de gibi de super-herói, pelo menos da minha parte tem gibizinho de super-herói na minha lista, não sei na parte dos meus queridos amigos, queridos colegas. E você já sabe como é, no nosso já tradicional podcast Melhores do Ano, nós não vamos falar necessariamente de gibis lançados em 2024, nós vamos falar das nossas leituras. Então, pode ser gibi lançado em 2024, pode ter sido gibi lançado há 10, 15, 20 anos atrás, mas que foi lido em 2024. Então, e pode ser gibi nacional, pode ser mangá, pode ser gibi europeu, super-herói, pode ser scan, gibi que ainda não saiu aqui no Brasil. Então vamos fazer nosso tradicional Melhores. Então, cada um de nós vamos escolher 3, para não ficar aquele podcast, para dar tempo de você lavar sua louça em paz, dar o tempo certinho de você lavar sua louça. Mas aí você lava a louça, mas deixa ali um bloquinho de notas do lado para ir anotando as nossas indicações, para depois ou ir atrás do gibi, se você achou interessante, ou xingar a gente nas redes sociais, porque também é possível que isso aconteça, né? Então, vamos deixar de churumelas e vamos começar com nossas indicações. Eu vou começar com você, Igor Tavares. Qual o primeiro gibizinho da sua lista de 2024? Vamos lá. Geralmente eu começo com um gibi nacional, né? Eu tento ler as coisas nacional aí. E esse ano eu peguei um, cara, muito aleatório, chama Alvorada dos Corações Macabros, que é do Diego Gerlach, lançado pela editora Pé de Cabra, que eu nem conhecia, é uma editora nova aí, sei lá. E é uma história que começa nos anos 90 sobre um fã do Nirvana lá, um adolescente que é fã do Nirvana. E aí tem a morte do Kurt Cobain, e aí ele vai, fica louco, né, como ficou a galera que era fã na época. E ele entra numa piração lá de que o Dave Grohl que matou o Kurt Cobain. E, cara, a história é louca demais. Ele entra numa aspiração meio que o Anon depois, com um negócio de alienígena, com... É muito louco o gibi, a trama, né? E ela se estende até os anos 2020. Ela começa lá nos anos 90 com aquelas coisas mega cringe que tinha nos anos 90. Passa pela década de 2000 e 2010 e chega até 2020 com essas porra desses podcasts malucos do Joe Rogan e essa galera negacionista. Ele consegue misturar uma opção de coisa maluca. Mas tem uma vibe muito daquele negócio meio Beavis e Butthead, assim, meio Daria. Aquelas coisas da MTV antiga, da década de 90. Porque esse Diego Gerlach, ele era blogueiro de música, né? Lá no Rio Grande do Sul. E ele tinha um blog e tal. E aí ele joga essas influências todas, assim. O cara aparenta ter bastante conhecimento, assim, na parte de música e cultura pop. E o gibi é, pô, divertidíssimo, assim. É um gibi sobre... não pertencimento, na verdade. Tudo isso aí é pro garoto... Tipo, não se encaixa em lugar nenhum, fica achando, tentando voltar ao passado e reconstruir, se encaixar em alguma tribo de gente doida aí, dessas galera reacionária maluca aí. Mas o gibi é divertido e ao mesmo tempo tem umas partes meio emotivas assim. O gibi, cara, é difícil achar, assim, dá pra comprar pelo site da Pé de Cabra. Mas ele já tá esgotado em uma porrada de loja. Acho que teve um lançamento na Ugra aí que eu não vi. Eu sei que eu peguei esse gibi e comprei da internet, né? Mas, tipo, fez um relativo sucesso, assim, esse ano. E acho que merecido, assim, um trabalho muito divertido, assim. A arte é aquela arte meio fanzine, assim, preto e branco, né? Não tem nada aquelas artes de gibi de muito rebuscada, assim. É um gibizão... fanzineiro e que dá o recado, assim. Achei, pô, divertido pra caramba. E se puder pegar, ou então se for em alguma convenção de quadrinho que tiver o Diego Gerlach lá pra pegar, pega autografado, porque, pô, muito legal. Assim, de binacional, assim, eu não esperava um negócio assim tão louco, assim. Eu não conheço esse gibi e nem nunca tinha ouvido falar do Diego, mas me instigou essa loucura aí que você falou. Eu gosto de quadrinho nacional. Eu tô, na verdade, quando eu vou para evento é para pegar gibi nacional e pelo menos eu não lembro de ver ele em nenhuma CCXP, pelo menos nunca me chamou atenção, nunca vi o nome dele, mas me instigou. O link pro site da editora vai estar aqui no post. Se não tiver mais lá, vou tentar ver se eu conseguir localizar em alguma loja, vai estar o link aí no post. Se não, vai estar pelo menos o link da editora para o pessoal ir atrás desse gibi, que pareceu bem interessante pelo que você falou. Pela editora é 100%. Eles entregam de boa e dá para comprar lá tranquilo. Ah, maravilha. E você, Maurício Dantas, sua vez. Qual o seu primeiro gibizinho? Ó, eu vou começar aqui no... dizendo, na verdade, que 2024 não foi um ano muito bom para ler gibi, não. Nem tanto culpa do gibi, mas sim culpa minha mesmo. Falta de tempo e trabalho e... Na verdade, os nossos ouvintes já sabem que a culpa diga. É da cidade, que Salvador não está fazendo bem ao amigo. Pois é, né? De mal a pior. Agora nem as encomendas da Shopee estão chegando mais. Shopee não, do AliExpress. Hoje mesmo tomei dois golpes aqui. Olha aí. Pois é. E vou ter que entrar na justiça contra o AliExpress. Quem precisar de advogado aí pra isso, já tô especialista. Mas eu vou aqui antes que você roube minha indicação. Preciso falar aqui de G.I. Joe, lá do nosso querido Energon Universe, né? que o nosso Energon Universe, Energon Universe. Energon, você já aprendeu a falar isso. É, Energon, Energon. Eu tô aqui adulando o Daniel, né, pra trazer, né, Daniel? Ele falou isso ano passado, ele ensinou todo mundo ano passado como é que falava. Pois é verdade. É. É, tô adulando aí o Daniel pra lançar o gibi aqui no Brasil. Esse Energon Universe tá muito bom. Transformers, a gente falou ano passado, ficou entre os melhores da gente ano passado também. Segue bem legal, assim, o Daniel Warren Johnson já vai acabar, né, ele vai terminar o ano dele na 24, ele só fez as 12 primeiros desenhos, e tá com bons desenhos, assim, então são desenhos que eu não gosto, mas o gibi é tão bom que eu gosto deles lá desenhando os robôzões malucos. E G.I. Joe segue a premissa, né, começa ali com a minissérie do Duke e vai seguir a história toda ali, ligando tudo com a chegada dos Transformers na Terra, a descoberta do Energon, né, que é esse material aí que serve de alimento dos Transformers, e como uma fonte de energia mesmo, bélica, e enfim, né, vai despertar aí a cobiça de governos da Organização Cobra e tudo mais. Então foi tudo sendo montado nas minissérie do que é Comandante Cobra, Destro e Scarlet, e agora chegou. É, e aí foi chegando agora na combinação que é o começo da equipe mesmo, dessa descoberta da ameaça Cobra e como vai se orbitar ali com a história dos Transformers que estão nessa mesma realidade. É a primeira vez que eu vejo funcionar, sabe, essa sintonia. E a gente tem o Ford Rivals, né, do Kirkman, que ele escreve, que deu start aí, amarra tudo e ao mesmo tempo tá passando por fora dessa tema central, ele tá se divertindo lá no parquinho dele. Então, talvez a indicação seja mais até o Energy Universe como um todo, né? Todos os títulos, essa realidade criada aí. Mas em específico, pra mim, o melhor desse ano ainda foi o Gibi G.I. Joe, que é escrito pelo Joshua Williamson, conhecido da gente aqui de longa data, né? Na DC, principalmente. Com a arte do Steve Lieber, que é um puta desenhista também, um traço mais simples no sentido do, como dizer assim, limpo, até mais com um dinamismo muito bom, eu gosto muito. Ele lembra um pouco o cara que tá desenhando o Metamorfo agora, como é o nome dele? Vou descobrir agora. Mas enfim, é um traço muito bonito, uma história muito legal, vem sendo bem construída. E que vale muito a pena acompanhar aí. Eu espero que certas editoras, né, Daniel? Tragam pra cá. Daniel. O cara, eu nem cheguei direito, ele já tá não só encomendando coisa e me alfinetando. Mas, viu, deixa eu te falar. Eu recentemente tive a oportunidade de ler essa nova série do G.I. Joe, graças a uma parceria que eu fiz aí com eu não vou fazer jabá aqui, não. Mas foi com uma loja que traz quadrinhos importados. E aí ele me perguntou o que eu queria ler, né? Porque eu voltei de viagem, eu tinha trazido alguns quadrinhos importados. Acabei resenhando aquela baboseira que o Hickman está escrevendo com o Wolverine lá, que é Wolverine Revenge. Aí o cara mandou para mim esse G.I. Joe número 1. E um negócio muito bacana, muito bacana. O Maurício tem razão. É uma narrativa meio paramilitar, né, com uma dinâmica de ação bem frenética, assim, eu li coisa em 15 minutos, acho que é uma leitura bem rápida, mas o ponto aí, Maurício, é que eu tive que voltar algumas casinhas, né, para ler as minisséries anteriores e eu acabei gostando mais ainda, cara, acabei gostando mais desse universo aí. Pois é, tá, a gente fala disso desde o ano passado, né, que ela amarra muito bem tudo isso, né, e a gente tava na expectativa justamente desse título do G.I. Joe, porque o título clássico do Larry Hama voltou, né, voltou a ser publicado também, então tá saindo Real American Hero, né, G.I. Joe Real American Hero, que é a continuação daquele título lá dos anos 80, que passou pela Marvel, passou por outras editoras e voltou agora, e ainda é o Larry Hama escrevendo. É a aposentadoria dele, né? É. eu agora falando quanto editor, né? Eu andei analisando possibilidades, só que a gente tem um entrave aí. O entrave hoje é que esse título ele é um título no guarda-chuva da Image, principalmente, quando é para licenciar aqui para o Brasil. não é uma editora conhecida por negociar de forma fácil os seus títulos, então a primeira dificuldade que a gente tem é encontrar com quem falar na Image, cara. A gente está tentando e é sempre uma porta que leva a outra, que leva a outra, que leva a lugar nenhum, aí você volta para a primeira casa. E G.I. Joe, ele, por fazer parte de um universo que começou ou tem essa conexão com os Transformers, né, do Daniel Warren Johnson, me corrijam aí se eu estiver errado, tá? Eles têm uma preferência que seja por uma editora que já está publicando alguma coisa relacionada. Não tem ninguém publicando isso no Brasil, no entanto, o caso do Daniel Warren Johnson no Brasil se tornou a Devi. E a Devi tem uma relação muito boa com a Image, né? Ou seja, hoje, para esse quadrinho vir para outra editora, vai depender da Devi declinar de trazer, por ser um universo compartilhado, ou dela falar assim, olha, eu vou levar só Transformers e a Image liberar os outros títulos para alguém. Mas a informação que a gente tinha é que estavam no aguardo daquela editora que tem a prioridade pela obra do Daniel Warren Johnson levar Transformers e a partir disso eles iam definir as demais. E aí na CCXP a Devi anunciou o Streamit, que é um quadrinho do Daniel Warren Johnson que já foi lançado há muito tempo, né? E que agora ela vai publicar. Saiu até as coisas mais recentes dele, depois o Dual Power Bomb, que vocês também elogiaram horrores aqui. Então eu fico na esperança de que, se não der certo para eles, a gente cai pra dentro, mas por enquanto não tem nada de concreto. Streamit é bem legal, hein? Acho que o Igor leu também, né, Igor? Sim, eu li, a gente até citou em algum podcast passado aí. É um gibi bem legal, assim. Eu tô muito sentindo, eu tô lendo o Energon Universo, eu tô lendo mais o Void Rivals, que eu achei mais legal. E o Transformer eu deixo, sei lá, umas duas edições ou três, aí eu leio três de uma vez, assim, um negócio assim. Cara, eu sinto que é tão bem amarradinho, parece até daquela sensação da Valiant de 2012, assim, de tão bem amarrado que é as coisas, mas ao mesmo tempo independente, assim, sabe? Os gibis funcionam. Pô, o gibi do Duke é muito bom, cara. Caraca, é muito. Acho que é o meu favorito ali, desses daí dos G.I. Joe, né? Porque teve o Comandante Cobra, teve Duke, teve um outro gibi lá, não sei teve qual. Teve Scarlet também. Scarlet e Dexter. O do Duke eu achei sensacional, assim. Achei muito bom. E é uma bela introdução, assim, pro G.I. Joe mesmo. Nem, assim. Nem parece o Joshua Williamson, né? eu não gosto que tanto isso? Das coisas dele. Assim, eu até. Não sei, as coisas dele na DC, pra mim, não fede nem cheira, né? Meio que ok, assim. Não é horrível, mas também nunca me empolguei muito com esse autor, né? Algumas coisas autorais dele eu gosto bastante, assim. Ele é um cara autoral bem legal, assim. Faz umas coisas meio fora da caixa, assim. Mas o Duke eu fiquei vidrado, assim, quando eu li o Duke eu achei muito bom, assim. E só para complementar a informação que o Maurício trouxe, o desenhista dessa minissérie do Metamorfo que tá saindo agora lá nos Estados Unidos é justamente o Steve Lieber. Então eu errei o nome do desenhista do Duke. Do Duke ou do G.I. Joe? É o mesmo. Pronto, é o Steve. O Duke do G.I. Joe é o mesmo. Então não é o Steve Lieber, não, é outro desenhista. Eu vou olhar. É o Tom Bailey, lembrei aqui agora. Pronto, olha aí. Que o muito desenhista bom, do Metamorfo é o Steve Lieber. Tom Bailey, que é o mesmo do gibi que tá agora na banca, como a gente tá gravando perto de sair, dá pra dizer, o gibi que tá na banca agora é do Coisa. Que sim. É um gibizinho bem louco e bem legal. Nessa brincadeira aí, eu acabei esquecendo de falar o meu melhor do ano, né, da primeira rodada, certo? Pois é, você agora. Não, agora é você, calma, está chegando sua vez. A gente comenta do outro aqui também. É. Dá pitaco na escolha do outro. Entendi. Não, eu fiz uma listinha aqui com três quadrinhos para mencionar hoje, mas eu vou começar por aquele que eu acho que tem mais a ver aqui com a pauta de vocês e que eu acho que em outras ocasiões vocês já devem até ter citado como obra avaliada por aqui, que é o Ultimate Spider-Man do Jonathan Hickman, né? Só chegou agora aqui no Brasil, há pouco mais de 3 meses, novembro, por aí que a Panini lançou, chegou fazendo aquele alvoroço, eu fiz vídeo assim que eu terminei de ler, foi um dos vídeos mais assistidos no mês que eu lancei, vi outros canais fazerem também, porque estava todo mundo na expectativa do que o Hickman entregaria desse Homem-Aranha maduro, né? Desse Peter Parker pai de família. E, cara, eu já tinha passado o olho assim, em duas edições, que eu faço isso, né? Eu dou uma olhada no que está saindo lá fora e digo, isso aqui quando eu vou deixar para quando sair em português bonitinho, eu ter a motivação extra de comprar e resenhar. E foi dito e feito. Depois que eu terminei de ler o primeiro arco, eu fiquei com a sensação de que, nossa, esse é o tipo de quadrinho que de super-heróis que faz a gente valer a pena ainda correr atrás e ter esperança de que boas histórias podem ser contadas. Porque ele coloca o Peter num cenário que deveria ser o cenário convencional do Homem-Aranha, né? Depois de, sei lá, 60 anos do personagem. Me corrijam aí, gente. Não sei se 60 ou é mais. É 60. 60 e um pouquinho, isso. Né? Ele é ali do comecinho da década de 60, então é mais ou menos isso. Então, eu pelo menos, eu me cansei de ver o Homem-Aranha sempre no mesmo status de solteirão, bon vivant, que também não desenrola com ninguém e não sai daquele rame-rame de estar sem grana, morança, sabe? Já teve a fase de ser milionário, mas volta a ser pobre. Então, tipo, eu gostei de ver essa versão que o Hickman traz e eu fiquei com a impressão de que o Hickman estava dando uma alfinetada no Dan Slott. Tipo, ó, dá para fazer um negócio feijão com arroz, bem temperadinho aqui, sem inventar roda, e a galera vai gostar. Porque eu fui esperando que ia ter aqueles diagramas do Hickman, aquelas páginas brancas, aqueles gráficos. Não tem nada disso. É o Homem-Aranha o Peter Parker se tornando Homem-Aranha, pai de família aos 30 e poucos anos. Tem uma situação ali do tio Ben e do Jameson, né? Que teve gente lá no meu vídeo comentando até que não gostou porque ia rolar um bromance entre o Ben e o... E eu não vi isso, cara. De verdade, eu não vi isso. Eu também não vi nada disso, não. Entendeu? É essencialmente um quadrinho de super-herói com o reposicionamento de alguns elementos. Você tira a Tia May de cena, porque ela foi vítima ali do evento relacionado a Ultimate Invasion, e coloca o Tio Ben, dá um papel muito mais atual para o J.J. Jameson, e consegue colocar o Harry Osborn e quase que, não sei se um sidekick, mas ele começa como um tutor e depois vira um sidekick, e eu gosto disso, né? Então, Ultimate Spider-Man, eu acho que, inclusive, aqui, eu sei que vocês... falam livremente, não é para puxar saco de ninguém, mas eu acho que a Panini acertou, inclusive, no formato. Né? Ela colocou na capinha cartão, lombadinha quadrada, custa 40 e poucos reais, foi para as bancas, inclusive, acho que até já esgotou. Aí vai virar aqueles quadrinhos que daqui a pouco a galera está pedindo R$150 no Mercado Livre. Mas quem não leu, corra atrás de ler, porque da mesma forma que 20 anos atrás a gente celebrava o Homem-Aranha do Brian Michael Bendis, como a melhor versão do Homem-Aranha daquela época, eu acho que para os anos de 25 para frente, o Homem-Aranha do Jonathan Hickman vai ser outro divisor de águas para os fãs aracnídeos, assim. Eu estou bem feliz com esse material. Ele estava na minha lista, viu? Pelo menos a primeira edição, que eu coloquei a primeira edição, basicamente, não esse primeiro arco, mas eu coloquei a primeira edição, estava na minha lista de melhores do ano, e é bem isso que você falou, eu gostei muito. A gente, eu não sei se a gente chegou a falar de Ultimate Homem-Aranha, se a gente chegou a falar, vai estar aí no post. Eu sei que a gente falou da saga que deu origem a esse novo universo Ultimate. O Maurício foi um dos que detonou a saga, eu fui um dos que achei interessante, apesar... de ser muito clichê, assim, tem umas soluções meio esquisitas. Eu com o Maurício aí nessa. É, mas o resultado disso, isso, e eu tô falando assim, eu tô bem atrasado com esses títulos, mas Ultimate Spider-Man, Ultimate Black Panther, o Ultimate X-Men da Pete Momoko, que é uma coisa assim, eu falo que ele é lindamente esquisito, o Ultimate X-Men. Toda essa linha. O Ultimate lançado, eu li só a primeira edição, ainda não me pegou tanto, mas principalmente eu vou manter essa. Eu tenho aqui outros, mas eu vou manter essa vibe de universo alternativo e vou falar de um gibi do Absolute Universe da DC, mas eu vou falar de Absolute Wonder Woman. A Mulher Maravilha. Tava na minha lista. Da Kelly Thompson e de Hayden Sherman, que, cara, assim, ele foi pra mim uma crescente. A primeira edição é boa. Eu prefiro a primeira edição do Absolute Batman. Só que o Absolute Batman, pra mim, deu uma caída, enquanto que o Absolute Wonder Woman só tá crescendo. Só crescendo, crescendo pra mim. Das três revistas do Universo Absolute que lançaram até agora, é de longe a mais divertida. A melhor é a que teve uma abordagem mais diferente da Mulher Maravilha. É, a gente tá gravando na semana seguinte de que saiu a edição 4, que é uma lindeza a quarta edição. A Kelly Thompson, a gente já falou dela outras vezes, de outros gibis que ela escreve. Ah, sempre que eu venho aqui, a gente fala dela. Ou é eu, ou é o Maurício, ou é você. Sempre tem gibi da Kelly Thompson nesse pois podcast. Pois é. E, cara, assim, não é nada, assim, revolucionário, mas é muito bem feito. As mudanças que fizeram para esse universo Absolute, elas são... eu acho que são as mais orgânicas em relação aos outros dois. A do Superman, pra mim, é a mais fraca das três. A do Batman tá surpreendentemente divertida também, mas a da Mulher Maravilha, ela tá uma coisa assim linda e contrasta com aquele gibi chato da Mulher Maravilha do Tonho Rei, que eu tentei ler, eu acho que eu li até a edição 9, 10, por aí. Eu li até os tains. Muito texto, né, cara? Muito texto. Cara, eu tentei ler até aqueles tains da Absolute Power e, cara, não consegui terminar, não consegui continuar, porque não dá. O começo também eu achei promissor, mas depois perdeu o fôlego muito rápido. Agora, Absolute Wonder Woman é um gibi excelente, que isso aqui, eu não sei como que a Panini vai lançar isso aqui, se vai lançar num mix com as três os três gibis, se vai lançar single issue, o que que eles vão fazer, mas é um gibizinho de super-herói que, cara, é um gibizinho de super-herói, mas tem tanto ali de pegada de mangá, de capa-espada, que você lê o gibi numa sentada e você termina feliz depois que você lê o gibi. Oh, não, a premissa é muito boa, né, cara? É tipo, o Apolo chega, ó, Cersei, toma esse neném aí, segura que a filha é tua, jogou a menina no inferno, deixou com uma pessoa que não queria neném, né? Segura aí, e ó, a palavra Amazona tá proibida, você não pode falar essa palavra, não pode falar sobre isso, e acabou, cria aí, ó. em conceito, eu acho que é a versão aí Absolute mais inteligente, assim, sabe? No sentido de vamos subverter mesma coisa e manter a essência do personagem. Porque lembra, né? A gente falou aqui desse especial All-In, tudo dentro, como se diz no Jacintinho. que é basicamente assim, um universo criado e corrompido pela existência do Darkseid, né? A essência desse universo é Darkseid. É quase que a Terra 2 do Grant Morrison ali, né, que é essencialmente má, não é o caso aqui, mas tem de pai o lado mal, e esses personagens são pontos focais, assim, de esperança, né, como se fosse o conceito sobrevive e tudo mais, não, assim, talvez eu esteja viajando, mas é o que parece de conceito pelo que a gente viu até agora, e a Kelly Thompson aí, como disse bem aí o Igor, a gente tem que falar sempre dela, porque ela escreve muita coisa boa, bicho, muita coisa legal, assim, A Scarlet dela, do Energy One Universe, é muito boa também. É um gibizinho de assim, um filme de uma hora e meia de ação, sabe? Papum, assim, ninja e espionagem e tudo mais. Divertidíssimo. Ela fez a Capitã Marvel recentemente. Ela faz muita coisa legal, muita coisa assim. A Viúva Negra dela também eu falei aqui com a Helena Casagrande. Então... inclusive eu achei que ia ser a Helena Casagrande que ia desenhar essa Mulher Maravilha aqui, mas é um desenho bem diferente, muito bom também. Eu acho que o material aqui, Marcos, merecia sair em single issue em formato oversize, assim, sabe? Porque a arte do cara é linda, bicho. Colorização... É Hayden Sherman, isso mesmo. A colorização não rouba a cena, não briga com a arte. E a da Jorge Belé, acho que é a colorização, né? Isso. Então, tudo encaixa aqui, sabe? E a forma como a Kelly Thompson trata a Mulher Maravilha, mostrando mesmo o mito, a grandiosidade da personagem, mas sem babar ovo, sabe? É Nessa, eu digo assim, não me batam. O Chris Claremont babava tanto a Tempestade, né? Que ele ficava muito tendo que dizer que ela é foda. E mostrar menos que ela é foda do que dizia que ela é foda. Aqui, a Kelly Thompson mostra que ela é foda, sabe? E de um jeito assim, eu acho, é bonito. É grandioso essa parte do Tetecida, a forma como ela descreve o monstro e tudo mais. É muito de mito mesmo, sabe? É muito da atmosfera do personagem. Eu tô gostando muito. Pra mim também é minha absolute favorita. Eu acho que Batman tem alguns conceitos legais sim, mas o Scott Snyder tá Scott Snyderando demais. Caindo naqueles... naqueles cacoetes dele. E o Aaron no Superman é o menos inspirado, assim, sabe? Ganhou ali uma atenção no comecinho pela crítica social foda da Krypton e tudo mais. Mas ver Krypton é mais interessante do que ver esse Superman aí, que a gente não sabe pra que lado vai. Eu achei legal a arte desse Rei de Sherman, porque quando ele desenha a Mulher Maravilha nas cenas de ação, parece que ela tem 6 metros de altura e tinha um bíceps de... É verdade. 500 centímetros. Aí quando ela tá com a Cersei, ela é toda troncha. Tipo, ela é toda meio gigantona, assim, mas meio sem jeito, assim. É um contraste que fica legal, assim, porque nas cenas que ela tá meio adolescente, assim, tá conversando com a mãe adotiva, né? Tem essa parte meio desajeitada dela, de tá ali. Não ter muito como. É uma relação meio estranha das duas, né? Uma relação meio esquisita. Mas quando ela tá na luta, é outro personagem, assim. Tem um contraste absurdo, assim. Cara, esse universo absoluto aí entrou na minha piração de coisas que eu quero ler quando sair no papel gostoso por aqui, né? E eu tenho a impressão de que não deve demorar muito. Acho que a Panini já para abril deve começar a preparar o terreno, né? Com aquela... É poder absoluto? É o especial que abre esse universo? É isso? É, não, tem uma mini... Tem uma minissérie, né? Não, mas o All-In vem depois do Poder Absoluto, não é isso? É, tem uma minissérie de 4 partes, que é a Absolute Power, e aí isso depois acaba. A conclusão é o All-In, que aí é o que origina esse universo absoluto. Então, ela já anunciou para abril essa minissérie aí em um encadernadinho, né? E aí acho que em maio já deve começar começa pelo do Batman, né? É, a primeira que saiu foi a do Batman. Eu confesso que eu vi muita repercussão, o pessoal comentando do Batman, do Nick Dragotta, né, um negócio... Só que quando saiu o Superman, aquela discussão toda de que o Superman era brasileiro, não era e tal, meio que gerou uma cortina de fumaça e eu acabei nem me lembrando que ia ter um da Mulher Maravilha. Parece que vai vir um do Lanterna Verde também. Então, assim, eu já fiquei com aquela sensação de que a galera vai... A galera, a editora, no caso, vai explorar ao máximo esse hype que se criou aí para mais gente embarcar, né? Inclusive, a informação que se tem é de que o Absolute Batman foi o quadrinho mais vendido nos Estados Unidos do ano passado. Espera-se que o fenômeno se replique aqui no Brasil. Claro que a gente não tem mercado para 500 mil cópias, mas eu acho que algo em torno de 50 mil cópias ainda se vende de quadrinho do Batman nesse país. Ó, vou falar aqui na presença do Igor que... Vou falar isso no próximo pilha também. Mas acredito que ano que vem a gente vai botar entre os melhores aqui o Absolute do Caçador de Marte, né, Igor? Pode crer. Eu também tenho aquela parte do final do podcast que a gente tem as expectativas. Eu tenho umas expectativas também pra esse ano aí de 2025, que essa aí é uma delas também. Olha aí. Mas fale aí o seu segundo gibizinho, Igor. É, eu ia falar desse Absolute Wonder Woman, né, aí, mas eu sempre deixo um gibizinho extra aqui pra esse caso de repetir. E esse ano, cara, eu tinha muita expectativa no universo Ultimate, assim, não, eu acho que eu tava hypando demais. Eu queria o Hickman fazendo diagrama no Homem-Aranha, eu sou do diagrama, eu sou time diagrama, e eu fiquei meio assim, pô, cara. A parte do gibi do Homem-Aranha que eu mais gostei foi do Tio Ben com Jameson, achei sensacional, assim, juntar os dois, né? E aí, eu fiquei meio assim, tipo, Ultimate, ah, legal, tem umas coisas boas, mas, cara, nada superou o meu próprio hype que eu criei na minha cabeça, assim, desses Ultimates aí. Mas teve um gibi que saiu, que é uma one-shot, que eu não dava nada por ela, e é meu gibi da Marvel favorito de 2025, que foi uma one-shot do Doutor Destino, que é do Hickman com o Sanford Green desenhando. E uma coisa sensacional, assim, porque é uma história do Destino com a Valéria contra o Galactus, só isso. E Destino e Valéria, escrito pelo Hickman, é uma coisa que me pega muito, eu sou muito suspeito pra falar, que eu amo a passagem toda do Hickman no Quarteto Fantástico, sou fã daquela porra. E ver ele escrevendo esses dois novamente, assim, a relação que ele constrói, que ele já sabe de trás pra frente ali, né? E o Gibi é uma one shot mesmo de 44 páginas. Uma arte do Sam Forguini, que ele desenhou um Gibi do Pantera Negra um tempo atrás, já na década de 2010, eu acho. Fez um outro Gibi na Image chamado Bitter Root. O cara, ele é fera demais, esse desenhista, né? E é basicamente o Galactus fica de saco cheio e não, eu não quero mais ser o ponto de equilíbrio desse universo, eu quero destruir tudo. Destrói, todo mundo vai pra cima dele, se ferra e fica só o Destino e a Valéria e o universo todo destruído, e eles se motivam no final e vai no fim do mundo lutar contra o Galactus. Assim, é um gibi de super-herói bom, assim, com aquelas coisas meio emotivas que o Hickman sempre coloca quando ele escreve o Destino, né, e a Valéria. E com uma arte espetacular, com cena de luta cósmica linda que eu já não vi há um tempão desse tipo, assim. O gibi já abre com uma opção de splash page louca, assim, de luta no espaço, com uma opção de super-herói morrendo e o Galactus batendo todo mundo, o Destino todo arrebentado. E, na verdade, a história é sobre o Destino e a Valéria, assim, que eu acho que o Hickman já devia ter isso guardado há um tempo, e aí a Marvel meio que deve ter autorizado agora, que ele tá fazendo coisa de Ultimate, bota aí teus gibizinhos do Destino que você quer fazer aí, faz aí. E saiu no meio do ano, assim, eu peguei meio sem pretensão, porque eu falei, o Hickman escrevendo o Destino, vamos ver. E gostei muito, assim, é meu gibi... Assim, o Quarteto Fantástico do Ryan North é um gibi que eu já falei do ano passado e continua no mesmo nível. Ryan North tá tirando onda nesse gibi do Quarteto e tal, mas esse aí foi meio que uma surpresa e um gibi de super-herói muito bom. Assim. O Maurício que leu esse gibi até falou num pilha, né, Maurício? Eu lembro que eu li na época até que o Hickman, na verdade, o nome dele vem depois do Sanford Green na capa e nos créditos como um todo, né, porque... Ele conta que, na verdade, a ideia do gibi é do Sanford, né? Ele foi e colocou o texto ali. Aí eu acho que entrou essa coisa do Hickman com o Destino, que eu concordo com você, Igor. Ele escreve bem o Destino. Ele sabe escrever essas coisas de camadas, e o Destino é um personagem que tá sempre jogando, né? Como gosto de dizer certos analistas políticos aí, xadrez 4D. Eu acho que é um não gibi, eu até comentei isso no podcast, assim, porque ele não tem uma história, ele é um excertozinho, assim, é um exercício de criatividade, é um curta, por assim dizer. Depois, quem assistiu aí o Nível Secreto, na série lá do Prime, que é do mesmo produtor de Love, Death, Robots, né, só que é com franquia de videogame, vai ver. Que a ideia é essa, né, você pega de um ponto de partida, assim, que não é o começo, e chega num ponto no final do episódio, que não é o final também da história, e você tem um exercício criativo ali, e esse gibi é bem isso, e pela proposta vale muito a pena. Agora, como eu falei, é um não gibi no sentido, não é uma história, você não vai pra lugar nenhum ali, é um, não tem outra palavra, é um exercício dentro da mídia mesmo, e... É legal, é lindo. O Sanford Green realmente aí tá dando sangue na tinta. Mas não vi com essa grandiosidade toda, assim, pelo escopo da história, sim, mas não tinha me chamado tanta atenção, mas você tocou uns pontos interessantes aí agora. Bom, aproveita e fala o teu gibizinho, Maurício. Segundo. Ah, então, eu vou ter que falar de Quarteto Fantástico do Ryan North, sim. Que eu acho que ele manteve esse pique, como bem disse o Igor aí, é um dos gibis que eu mais gosto de ler, assim, saiu, anunciou aqui no aplicativo dos nossos scans, né? Eu já vou logo ler no almoço, no escritório mesmo, pô, eu gosto porque sei que tem uma galera que reclama, às vezes conversa com o pessoal lá do MBB e fala assim, ah, mas não vai pra lugar nenhum, não sei o que, mas assim... De novo, né? Ele pega os conceitos ali, ele dá uma tratada legal nos personagens, respeitando cronologia, respeitando caracterização, respeitando o leitor, principalmente. E essa pegada, parece que cada edição, às vezes, é um episódio da semana, né? O vilão da semana, enfim. Duas partes, três partes, só curtinho, sem pretensões gigantescas e história em camadas e que você tem que fazer diagramas absurdos. E ao mesmo tempo, o cara tem uma... Eu acho que eu comentei isso aqui no podcast que a gente falou sobre ele. É como se ele tivesse, assim, uma despreocupação. E são ideias geniais, sabe? Que ele podia usar ali, fazer uma minissérie, fazer um run inteiro em cima daquilo ali. Só que ele vai e resolve tudo em duas edições, pá. É um desapego a ideias muito boas, sabe? Que eu leio às vezes assim, cara, por que você já resolveu isso? Deixa mais tempo aí cozinhando, tudo, mas não, ele confia tanto, né? Ele é tão bom assim, ele sabe que é bom. O cara deve ter um baú de ideia que ele, tipo, nossa, usar só uma edição só. É isso, imagine, ele vai assim, olha pro lado e diz assim, já sei, um caminhão de foguetes que não sei o que, não sei o que lá, que vai atravessar o multiverso. E porra, e soltando um foguete de cada cor, cada gato, sabe? É um negócio desse, assim, e aí em cima disso ele faz uma história bem legal, em 22 páginas ele resolve. Eu fico impressionado com isso também. Eu só lamento, mais uma vez, que a Marvel não dá a atenção que o Gibi merece, porque o Gibi merecia desenhistas melhores. Não é que os desenhistas sejam feios, mas eu acho que precisava de desenhistas mais capazes da grandiosidade da coisa ali, no sentido do... Pô, o cara tá desenhando planetas e realidades e tudo mais, não sei o que, e às vezes o desenhista não transmite isso com a grandiosidade, o cuidado que o roteiro pede. Mas continua o gibizinho, pra não dizer que a gente só tá falando de coisa que lançou em 2024, né? É, isso aí é uma série que já tá continuada, acho que 2 anos já. É, não, vocês falam disso. Tanto é que eu já tenho o primeiro volume na minha pilha, mas eu ainda não li, então faz tempo que saiu mesmo. Eu sempre sinto que esse gibi, ele é o que o Dan Slott queria ter feito quando ele tava escrevendo o Quarteto Fantástico. Porque na época ele tava escrevendo o Quarteto Fantástico, ele tinha dois títulos. Ele tinha o Fantastic Four, que era o do Mark Bagley desenhando mal demais. E ele tinha o FF, que era com o Michael Red, porra, alucinado, né? Que Michael Red. Aí era o Fraction, não? Era o Fraction, não? Ah, não era o Fraction, era. Achei que era o Dan Slott. O Slott já foi depois, é. O Slott veio depois, é. Não, o Slott foi pior ainda, cara. Foi bravo. Ele queria fazer um negócio desse, mas ele não conseguiu fazer, cara. Pô, ficou muito, muito esquisito aquilo ali. O Slott, ele, na verdade, ele pega o quarteto voltando, né, saindo do ostracismo ali que a Marvel colocou por conta dos direitos e tudo mais. Então, ele está voltando ali. Mas o Michael Red era com o Slott, não era? Era com o Slott. Não, o Red com o Slott é no Surfista. É no Surfista, é verdade, é no Surfista. Era o Red com o Fraction, é verdade. Isso. Que tem lá aquela menina com a armadura do Coisa, tem o Scott Lang, a Medusa, que é o FF dele lá. E aí, o que eu sinto que o Slott fez é perder a mão, sabe? Assim, não achar a mão, sabe? ele demorou, o Danzinho me sacaneia sempre que eu falo assim, depois da edição 16 ficou legal, depois do casamento do Coisa ficou bom. Pô, 16 edições pra ficar bom é foda, realmente. Mas depois você pega aqueles arcos posteriores dele lá no mundo do... Que todo mundo tem os poderes derivados da radiação cósmica... portal lá de energia infinita e tudo mais, vários conceitos. O próprio casamento do destino, né, que tem lá o Johnny botando um corno nele e o Namor dando uma gaitada gigante na hora do casamento quando o destino descobre. Então assim, ali ele pega muito bem, do meio pro fim o gibi segue redondinho, gostoso. Mas o começo é difícil mesmo, até a Sarah Pichelli, né, que é uma excelente desenho, estava preguiçosa, meu Deus do céu. É porque o Slott é muito fã de Doctor Who, né? Acho que ele foi muito nessa vibe aí, mas ele não tava muito no clima no início. Ele acertou no Doctor Who do Surfista Prateado, né? A ideia do Estéreo Visitante com a sua companheira, que é a perspectiva humana, conhecendo e resolvendo coisas assim por edição. Ali, o surfista dele é maravilhoso pra mim. Meu gibi só é isso. Bom, e você, Daniel, manda o seu segundo gibizinho aí da sua lista. Eu só queria registrar que o quadrinho do Hickman, do Dr. Destino pelo Hickman e pelo outro rapaz, que eu não vou lembrar o nome agora, que vocês falaram aí, também Sanford foi anunciado para isso, foi anunciado no mês de abril. Bom, a gente sabe que a Panini não é muito fã de cumprir data, né? Então deve chegar no primeiro semestre ainda. E ainda esse anúncio ele foi curioso, chamou bastante minha atenção. Não sei se Maurício. Eu ia isso, falar isso. O Hickman veio escrito com R, né? E aí eu fiquei na dúvida. Eu falei, será que é o meu Hickman ou é outro Hickman? Aí, rapidamente, nos grupos de WhatsApp, começou a aparecer outras pessoas que tinham notado e a coisa veio a público de vez. Mas é um quadrinho que me deixou curioso. Me deixou curioso porque tem muita coisa que foi produzida naquela linha de Marvel Limited, né, e que não foi publicado aqui. E uma dessas que tinha sido não tinha sido publicada até pouco tempo atrás tinha sido uma história do Hickman no Wolverine, né, que é um resgate dele dentro de uma base da Orcs. Eu não vou saber exatamente a edição, mas saiu aqui na mensal do Wolverine no ano 2024, então um quadrinho que me chamou a atenção. Agora, o quadrinho que eu vou falar como melhor do ano nessa participação minha na segunda rodada é um quadrinho ainda inédito no Brasil por enquanto, mas que não deve demorar muito tempo para aparecer por aqui, que é o Gone, do Jock. Esse quadrinho eu tive a oportunidade de ler enquanto eu estava viajando, eu encontrei as edições da minissérie que foi lançada pela Distillery, uma nova editora, uma nova cooperativa de artistas, é um novo formato de lançamento, onde o direito é tratado direto com o artista, mas Gone, ela é escrita e desenhada pelo Jock, né, em um formato assim, bastante de álbum europeu, são cerca de 180 páginas, ele escreve, ele pinta e ele desenha. Eu gosto muito do trabalho do Jock, porque acho que tem quadrinhos que precisam realmente de mais de bons desenhos do que de um roteiro muito mirabolante. E aqui a gente tem uma história sobre uma terra que teve seus recursos naturais esgotados e a gente vai acompanhar uma protagonista que é uma menina que faz parte de um grupo de resistência, que são periféricos, são pessoas pobres e que elas tentam sabotar e entrar em uma nave que está indo para uma colônia onde tem recursos e onde as pessoas que têm grana conseguem viver. Então, por isso que o nome do quadrinho é Gone, né? De partida, de ir embora. E toda a ação se passa dentro dessa nave, porque aí a história começa e a gente vai perceber que ela não estava nem preparada para partir e ela não imaginava o que aquela nave guardava. E aí entra uma HQ, entra em uma paranoia que lembra ao mesmo tempo um Alien, né, o Oitavo Passageiro, com uma pitadinha ali de Interestelar. E tem muita coisa bacana que o Jock coloca nesse caldeirão de ficção científica, que o que me chamou a atenção já nem era tanto mais a arte dele, que foi o que num primeiro momento me atraiu, né? Esse quadrinho já foi lançado até em edição encadernada, eu vi algumas edições especiais, e eu queria falar que Gone, ele é irmão, né, daquele quadrinho Somnia, que também já foi anunciado aqui no Brasil pela Comic Zone, acho que está até em pré-venda. Olha o gancho aí para vocês colocarem o link aí e vender depois. O Somnia já foi anunciado, está em pré-venda pela Comic Zone, o Gone ainda não foi anunciado, mas o que dá para dizer é que é uma obra muito interessante para quem gosta de temáticas como... deixa eu pegar aqui uma referência mais próxima que já saiu aqui no Brasil, acho que o Descender, né? Do Jeff Lemire, é algo nessa pegada do Descender. Um quadrinho que se destacou, assim. E no ano passado, cara, se eu falar a verdade para vocês, eu acho que foi o ano que eu mais li na minha vida. Então, essa obra, assim, eu puxei de cabeça para... Eu tô tentando colocar quadrinhos que eu não coloquei na minha lista de melhores do ano lá no meu canal, né? E Gone é uma dessas. É um quadrinho bem, bem robusto, bem interessante que eu vi por lá. Agora, eu não sei até quanto vocês estão familiarizados com a iniciativa da Distillery, mas vocês devem ter lido coisas. Tem um do Brian Azzarello, acho que é o Blood Brothers Mothers, um negócio assim. Me corrija aí, Maurício, se não foi isso. É muito bom, velho. É muito bom. Então, assim, é uma nova editora que tem muita coisa legal sendo produzida por artistas de renome lá fora. É uma Image Ultimate, né? E que eu acho que logo em breve a gente vai ver várias editoras aqui no Brasil publicando coisa deles. Mas esse Gone aí eu quero deixar o destaque para meu segundo e melhor gibi desses melhores do ano que a gente está levantando aqui. É, esse eu não conhecia, esse gibi. Eu tô olhando aqui algumas páginas que tem aqui na Amazon. Muito bonito, né? Os desenhos do Jock e a premissa também é bem interessante. Lembra muito a uma. Assim, não é uma premissa original, mas quando é bem feita, é muito bacana, né? E pelo que você tá falando, foi muito bem feita. Não, e tem um negócio que, assim, no meio da história você pensa: ah, isso aqui é sobre a escassez de recurso e os bilionários que vão fugir da Terra. Aí a história dá uma outra cambalhota e começa a te entregar alienígenas escondidos em determinadas partes da nave. Aí, só que eles não estão escondidos como os aliens se esconderiam, como a ninhada se esconderia. Esconderia é uma outra abordagem de como essas criaturas aparecem e de como elas vão vitimizando os personagens. Cara, tem muita coisa legal nesse quadrinho. Eu sinceramente acho que eu nunca tinha lido algo escrito pelo Jock. Já li muita coisa que ele desenhou, inclusive quadrinho do Wolverine, quadrinho do Batman, mas esse ele me surpreendeu. É, aquele Witches dele com o Snyder é muito bom, eu gosto do que ele saiu pela Image já tem um tempão. Isso é até nacional, esse gibi aí, Witches. Não é o das bombeiras, não, né? Não. Como é? Bombeira? Esse Witches não é o das bombeiras que saiu pela Taverna do Rei. Não, Witches É Fire, alguma coisa. Não conheço. Não, ele saiu pela Darkseid. Só que com ele na mão até. É do Snyder com o Jock. Ah, não. Ó, Conheço o, não. esse gibi é. Esse gibi que você falou é esse mesmo, Daniel. É The Blood Brothers Mother. É, né, a mãe dos irmãos de sangue do Azaelo com o Eduardo Risso, o cara bem de faroestão, assim, que eles gostam, né? E tem muita coisa boa desse título mesmo. Eu tô de olho aqui, tem muitos favoritados, mas ainda não comecei. Esse Gon, inclusive, é uma premissa que eu gosto muito. Essa parte espacial, assim, né? O suspense mesmo espacial. E tá na minha. Mas tô bem por fora mesmo. Agora eu olhei aqui no site, inclusive, da Distillery, que é bem isso mesmo, né? É uma imagem simplificada, eu acho, na questão da publicação. E tem até gibi do Chuck Austen, pô. Chuck Austen tá vivo e ainda Tem. deixa ele escrever gibi. Tá vivo? Eu vi hoje, saiu a edição número zero desse gibi do Jack Austin. E deixa eu te falar, agora é bastidor, tá? Agora é bastidor. Quando a gente estava prospectando títulos para trazer para a editora Poptopia, e eu vi o catálogo da Distillery, a primeira coisa que eu fui atrás foi do Somina, né? Que é ganhador do Eisner, né? Tula, como é o nome dela, gente? Enfim, Ah, tô lá, era tá aí. um. Isso, era um título que eu falei assim, meu, é isso, para estrear com o pé na porta, né? E quando eu cheguei já tinha sido licenciado, não sabia até então que era para Comic Zone, mas falei, pô, já legal que vai pro Brasil. Aí eu fui fazer a proposta por esse Blood Brothers Mothers lá. E a informação do licenciante foi tipo, não, o Azarello só vai licenciar depois que ele concluir. A previsão é de 6 volumes, mas pode ser que ele sinta que tem mais história para contar. Então, assim, esse eu não sei se aparece esse ano aqui no Brasil, mas os outros da Distillery é uma aposta quase certa, né? Principalmente os que já estão completos. E pelo que você falou, como é tudo com o autor, deve ser até mais fácil, né, de conseguir trazer isso. A negociação deve ser muito mais simples do que como você falou, que é com a Image, né? Que é impressionante. Todo editor que eu vejo palestra, ou que eu chego a conversar sobre, todo mundo fala que negociar com a Image é um parto. Eu também ouvia e desacreditava, achava que era a balela da galera para não trazer determinados títulos. Mas vou dar um exemplo para você de algo que, se fosse no YouTube, eu não falaria, né? Mas vamos lá. Galera sabe que eu gosto do Hickman. E um dos quadrinhos que eu queria trazer do Rick para o primeiro ano da editora é um quadrinho do Hickman Neto no Brasil chamado Pax Romana. É uma parada dele fazer uma viagem no tempo e os caras voltam para Roma antiga para Esse é garantir bom, que o esse é Império bom. Romano, então, perdure até hoje. E aí, cara, chegou num num ponto e a pessoa da Image me atender falou assim, olha, esse título não está mais com a gente. Tá bom, tá com quem? Não sei dizer, veja com o Hickman. Falei, tá, me mandou e-mail do Hickman, mas joguei no... Sabe, você fala assim, vamos ver se vai. E aí ela me mandou e-mail do Hickman, eu escrevi pro Hickman, ele falou assim, eu não sei, esses direitos estão com a Image. Eu falei, caramba, velho. E aí morreu, você tá entendendo? E não é um caso isolado, não é um caso isolado. A gente foi buscar um outro título de um que tem um desenho do brasileiro, acho que é o Rafael Albuquerque, Duck and Cover, acho que é algo assim. E caiu na mesma história. A Dark Horse falou: olha, esse título a gente lançou aqui nos Estados Unidos, mas aí no Brasil tá com a Comic Psychology. E eu até perguntei, né, Maurício? Falei, pô, esse Comic Psychology ainda existe? Aí vocês falaram, não, já. Só que a Amazon comprou e acabou com esse serviço aí. A Amazon destruiu. É. Então, só que o Daniel acontece? A Distiller, inclusive, fundada por um dos caras que era da Comixology, né? Ele ficou puto e disse, não, eu vou fazer a minha, então. Pois é, aí o que acontece? Só que os títulos que estão no guarda-chuva dessa Comixology, a gente não consegue mais licenciar para o Brasil. Pelo menos enquanto tiver, eles geralmente... os europeus, eles fazem contrato de 5 anos. Os quadrinhos que a gente fechou com as licenciantes europeias foram de 5 anos. E os quadrinhos americanos é de 2 a 3 anos. Pelo menos a primeira licença, depois você pode renovar. Eu estou imaginando que daqui a um tempo, esses quadrinhos voltam para a Dark Horse e ela vai poder liberar. Mas, por enquanto, está nesse limbo aí. Né? Como não tem operação no Brasil, ninguém pode lançar enquanto os direitos forem detidos pela... Comic Psychology. É brincadeira, né? Desse? Olha aí, você achando que a Várzea era só aqui no Brasil? Olha aí. Também tem Várzea lá. Bom, eu vou falar de um gibi nacional que se o Igor veio com um gibi ali bem indie, né? Que não é um tão conhecido. Eu vou falar de um gibi que eu acho que mais mainstream nacional que isso é basicamente impossível, que é uma gráfica MSP. Eu vou falar de Franjinha Contato, do Vitor Cafage, que não foi lançado ano passado, né, mas foi quando eu li. E o Vitor, ele já tinha feito aquela trilogia que talvez seja a trilogia de mais sucesso das gráficas MSP, que é justamente a trilogia da Turma da Mônica, né? Laços, Lições, e o terceiro, eu não vou lembrar o título do terceiro volume, que ele fez junto com a irmã dele, com a Luca Fage. E aí, depois que eles terminaram essa trilogia, que virou filme, teve continuação, teve série da Globoplay, enfim. Eles foram cada um para pegar um personagem, né? Para fazer álbuns sozinhos, né? Cada um fazer um álbum. A Lu ficou com uma... faria uma gráfica MSP da Magali. E o Vitor com o do Franjinha, com um gibi do Franjinha. E por conta de problemas pessoais, a Lu não conseguiu fazer a gráfica MSP, depois foi passado para uma outra quadrinista que já fez e já lançou, que eu peguei até na CCXP de 2023, mas eu ainda não li, ainda tá na minha pilha. E o Vitor fez o Franjinha Contato. E cara, que gibi divertido, o Vitor. Assim, não tenho nem o que falar do traço do Vitor, é lindo. Eu lembro como se fosse hoje, assim, a primeira vez que eu vi o traço dele, não foi no Panny Parker, não foi no Valente, que o Valente principalmente foi a obra que ele lançou quase, que eu acho que ele lançou completa pela Panini, né, os álbuns dele, as tirinhas, que é muito legal. A primeira vez que eu vi o traço do Vitor foi justamente naquelas MSP 50, no primeiro volume que era comemorando os 50 anos de carreira do Maurício de Souza, que é meio que um embrião para as gráficas MSP. E ele fez uma historinha do Chico Bento ali. E eu peguei essa edição no FIC, ele tava lá, eu peguei autógrafo do Maurício na edição, peguei autógrafo de vários dos autores dessa que estavam nessa MSP 50. E ele só melhorou de lá pra cá, ele consegue fazer histórias assim muito sensíveis, muito bonitas assim, e essa do Franjinha não foge à regra. Ele consegue pegar elementos de outras graphic MSPs, principalmente ali a do Astronauta, a do Jeremias, a do Capitão Feio, é como se todas elas fizessem parte de um mesmo universo de gráfica MSPs, E ela, ele tem uma sacada, uma reviravolta ali no final do gibi, que se você não leu, não, e você pegar esse gibi pra ler, eu aconselho a você fortemente a não folhear o gibi. Não. Tem muita gente que pega, vai pegar um gibi novo, aí dá uma folheada, vai ver as últimas páginas. Se você pegar esse gibi, não pega pra ler a última página, as últimas páginas, porque você vai tomar um spoiler assim na cara que... eu não digo que vai estragar a sua experiência, porque é quase que impossível você ter uma experiência estragada lendo um gibi do Vitor Cafage, mas vai acabar com boa parte da graça do gibi, que quando eu li, eu gostei muito, assim, eu dei um sorriso de orelha a orelha quando eu terminei de ler esse gibi. E assim, é uma graphic MSP que depois daquela novidade inicial... tinha perdido muito o hype, a qualidade. Um ou outro gibi que eles lançavam trazia isso de volta, principalmente aqueles do Jeremias. Os do Astronauta, apesar de ter tido uma caída ali em alguns volumes, mas todos eles são muito bons, tem uma média muito boa. Mas teve alguns ali no meio que, assim, eram de personagens, pelo menos, que pra mim não tinha nenhum tipo de apelo, não tinha a vontade, assim, de ler, não me chamava tanta atenção. Mas quando eu pego para ler esse gibi do Vitor, e aí eu vejo o poder que tem, a qualidade de quadrinistas que a gente tem aqui, e juntam um excelente quadrinista com uma marca, os personagens do da combinação. Não sei se vocês chegaram a ler essa graphic MSP ou se vocês se interessam por esses gibis, mas se os nossos ouvintes se interessem, vale muito a pena ir atrás desse franjinha contato do Vitor Cafage. Eu não li não, mas o Cafage realmente tem um traço muito bom e narrativa também, né? Não é só bonito não, é muito bem utilizado. A forma como ele adapta, assim, a linguagem dele para a mídia mesmo, né? Então não duvido que seja muito bom mesmo, não. Agora, nunca mais li MSP. Nunca ia para conceito nem nada, não. É porque tá caro mesmo, bicho. Pô. Tá caro. Tá caro mesmo. Tá muito caro. Peguei alguns assim porque eu peguei na. Ou porque eu peguei na CCXP, ou porque era de algum personagem que eu queria muito ler, mas. Tá bem caro. Tá bem caro, mas assim, se caro por caro, tá caro tudo, né? A diferença é que esse daqui é mais difícil de achar o scan. As graphic MSP, cara, eu toda vez que eu vejo o Cid, né, que é o coordenador lá, né, eu falo, não para de lançar em capa cartão, hein, porque o que me salva ainda, eu tenho todas, o que me salva ainda é poder comprar a capa cartão, que ainda é relativamente mais acessível. Né? E dessa leva mais recente, a que eu gostei de verdade, assim, foi a do Contra. A do Contra, que é do Yoshi... Eu esqueci o nome do rapaz aqui. É o Yoshi Itici. Eu peguei na última CCXP também, tá na minha pilha. Eu gostei porque ela promove uma experiência de leitura diferenciada. Ela não é um quadrinho convencional. Então... Me deixou bem, bem curioso durante a leitura e eu gostei. A dessas últimas aí foi. Gostei até mais do que a do Capitão Feio, que foi a mais recente. Acho que a do Capitão Feio, ela, por ser a terceira parte de algo que ainda vai ser concluído, ficou com aquela cara de. Sabe quando você tem um filme que. O filme da Marvel que vira trailer para a próxima. Isso aqui é... Daqui a pouco a gente vai fazer um negócio maior com esse personagem. E aí, ficou com cara disso, essa do Capitão Feio. Mas a do Contra eu achei bem, bem redondinha. Ilustração boa e roteiro bacana. Marquita, eu vou te passar aqui um link do Telegram, que tem umas coisas da MSP fáceis. Igor, vamos para a nossa... quem não tem recebidinho vai de scanzinho, meu amigo. É o jeito. Bom, vamos lá, Igor. Vamos para a nossa última rodada. Começa aí. A última é uma série que fechou ano passado, da 2000 AD, né? Que é uma série alternativa do Juiz Dredd, chamada A Better World, que é o Mundo Melhor, do Robbie Williams. Tem vários desenhistas, né? Porque ela estava saindo mensal, mas agora fechou, já tem um TPzinho de cento e poucas páginas aí. E é basicamente uma história que não é focada no Dredd, né? Ela é focada numa juíza chamada Maitland, que é uma personagem que foi introduzida antes na cronologia lá do universo do Dredd. E ela tem a ideia brilhante de, em Mega City One, né, que é a cidade que é usada para as histórias do Dredd, pegar um setor lá e investir em saúde, educação, transporte, serviços de qualidade público, ao invés de simplesmente sair matando e prendendo as pessoas, né? E aí o governo de Mega City One dá um setor para ela, fala: ah, essas ideias aí... De comunista. Tá bom, a gente vai te dar um ano pra você fazer o negócio aí, pra ver se esse negócio dá certo aí. E o negócio começa a dar certo, né, no setor, né, as pessoas recebem bem e tal, funda escola lá, bota um hospital legal pra galera. Só que ela começa a ser sabotada pelos outros juízes, inclusive pelos políticos também lá da cidade, né. Então é uma história do Dredd que é muito não Dredd, assim, é muito coisa política mesmo, mas no contexto da cidade lá que, pô, já sofreu desde invasão zumbi até invasão alienígena e juiz que vira espírito fantasma e o cara... Tudo tem ali, né? Tudo tem uma referência ali, porque o Robbie Williams, ele é um escritor já antigo da 2000AD. A gente conhece ele mais por causa da DC, né? Umas coisas ruins que ele fez aí, Esquadrão Suicida. É um gibi ok do Ajax, né? Eu acho ok aquele gibizinho dele. Não é nada demais, assim. Saiu na época do DCU, eu acho. Aquele do Caçador de Marte lá. Ou ele tem um gibi do Nova, muito bom, viu? Fora que é o Nova, ninguém leu, né? A Nova ninguém liga, né? Assim, eu até gosto do Nova, mas eu não li esse gibi do Robbie Williams. Mas ele é um cara tradicional demais, assim, dentro da 2000 AD, e ele é um escritor bem tradicional de Dredd e tal. E aí o gibi, assim, Dredd é uma grande sátira, né? Sempre foi desde o início, né? Com John Wagner e tal. Mas esse aí é realmente uma coisa que não se tinha visto, assim, dentro daquele universo. Eu costumo ler coisa de 2000AD, do Dredd e outras coisas, assim. E achei muito bom, assim. Eu peguei tudo pra ler de uma vez. Eu sabia que já tinha saído o gibi, fiquei de olho, assim, pra ver como é que tava a recepção final do ano passado e durante esse ano. Aí saiu tudo, eu li. E muito bom, assim, eu acho que o gibi, ele toca vários pontos, assim, sobre essa questão reacionária e essa questão policial, só que num universo que é isso, assim, o gibi do Dredd é isso. Então você virar isso ao contrário e falar: não, olha só, a gente pegou um setor aqui da cidade e começou ao invés de sair prendendo tudo, vamos dar alguma estrutura para esse setor aqui. Engraçado que a personagem principal, que é essa juíza Maitland, eles fizeram intencionalmente ela parecida com aquela deputada lá dos Estados Unidos, a Alessandria Ocasio-Cortez. E isso aí deixou muita gente revoltada na época, assim: porra, tá botando política no meu Dredd, sabe? política no meu gibizinho. Como se não fosse um gibi político desde que ele foi inventado, assim, né? Então é uma recomendação aí, já fechou o arco todo, já tem tudo fechado para comprar, ou para comprar na loja da 2000AD digital também. É muito boa a lojinha digital deles, ou mesmo o físico e tal. Assim, a arte é ok, porque como é um gibi serial, troca os artistas, né? Mas não tem nenhum artista horrível, assim, a coisa flui, assim. Mas também não é uma arte que é muito espetacular, não. Mas eu gostei muito da história, acho que é um gibi serial da 2000AD que eu já não li há um tempão, que me prendeu, assim, né? E aí fica a recomendação como um gibi bom que eu li esse ano aí. Esse, assim, eu nunca fui um leitor ávido do Juiz Dredd, mas eu tenho muita curiosidade, e essa curiosidade se acentuou ainda mais depois que eu vi um podcast do nosso amigo Léo Palmieri, do Gibinosso de Cada Dia, que ele falou, ele deu meio que um guia de leitura do Dredd, que apesar de ser uma... De você, dele não ter uma cronologia assim muito rígida, você pode pegar histórias assim e ler. Ele tem alguns arcos para você se guiar. Sim, sim. mas que ele deu uma meio que um guia de leitura, principalmente utilizando essas edições que a Mythos está lançando, né? Esses encadernados que é, o Dredd é meio que a casa do Dredd no Brasil é na Mythos. E eu sempre tive muita curiosidade. Tem o do Juiz Morte, que pô, é um clássico assim do Dredd, o gibi do Juiz Morte. É, assim, eu recomendo para todo mundo, ó, pega o Juiz Morte. É muito bom e é uma historinha fechada e é tranquilo de ler, assim. Mas tem muita coisa legal, assim, fechada. Brian Bolland desenhando. Brian Bolland desenhando, inclusive, exatamente. E esse gibi que você falou, esse que você recomendou, ele tem aquele formato típico da 2000 AD, porque tem aqueles capítulos, que aqueles capítulos curtos, né, que a gente viu aqui muito em Miracleman, né, que é típico dos quadrinhos ingleses, né, das editoras, que é lançado, é produzido para ser lançado lá no Reino Unido. Ele também tem esse formato? Não, é um formato diferente, porque ali, esses daí é quando sai na revista 2000 AD, esse aí saiu numa revista Dredd mesmo, assim. Ah, sim. É. Porque é uma coisa assim, pra gente que tá acostumado, é um formato, mal comparando, mais parecido com o capítulo a capítulo que tem no gibis da 2000 AD, né, que sai na mensal na 2000 AD, ou semanal, não sei, e só que ele tem aqueles capítulos curtinhos, né? Que aí depois acaba sendo compilado, como acontece com os mangás. Eu tenho muita curiosidade de ler mais do Juiz Dredd e é uma pegada bem diferente mesmo. Esse daí que você tá falando é um gibi que você olha pra ele e fala que é um gibi completamente reacionário e assim, mas não é reacionário por ser reacionário, é uma crítica, né? E aí você pega o gibi nesse contexto e manda e coloca no outro lado, deve ser bem interessante mesmo. É bem legal. Você, Maurício Dantas, seu terceiro. Um pouquinho do Maurício aí. Pera, antes do Maurício entrar com o terceiro dele, eu só queria fazer um adendo que eu fiquei impressionado com a grandiosidade das coleções da Dark Horse fora do Brasil, né? Eu acabei visitando algumas comic shops quando eu estive em Londres, em Paris, e as alas que rivalizavam com Marvel e DC era a da Dark Horse, bicho. Dark Horse com estantes, assim, principalmente 2000, Dark Horse, 2000 AD, né? 2000 AD e Juiz Dredd, esse essencial que a Mythos vem lançando aqui, que tá no quinto volume, lá os caras estão no 58, né? Nossa. E aí depois tem outros títulos para além de Juiz Dredd, mas eu consegui capturar mais ali o Juiz Dredd, que é um negócio que aqui a gente tem uma certa referência. Eu falei, meu Deus, será que um dia a Mythos vai chegar pelo menos na metade? Ela lança uma a cada dois meses. Então, assim, tinha uma estante inteira de casos completos, outra estante inteira de essenciais, aí vinha outros personagens da 2000 AD, e eu fiquei impressionado com eu tava no lugar onde, né, a editora, acho que nasceu, que é em Londres, na Inglaterra, então faz sentido ter mais material deles lá, mas de qualquer forma, é impressionante ver o quanto desse material nunca chegou por aqui, né? É verdade, é verdade. É, olha, de vez em quando chega um Slane, chega alguma coisa assim mais pop da 2000 AD, né? Mas o Juiz Dredd é a coisa que mais lança aqui. Não, não sai, acho que não tem nem Rogue Trooper lançado aqui, que é um personagem mega popular da 2000 AD, que é o soldado que tem um rifle que fala com ele, né? Ele conversa com o rifle, né? Então, não tem isso aqui lançado também aqui. Genial, negócio genial. Manda aí, Maurício. Só queria dizer que eu também sou fãzaço do Dredd. E o Juiz Dredd, hein? Atenção, MBBistas. E gosto muito do bonequinho que eu tenho dele aqui. Antiquíssimo, antiquíssimo. Não consegui o novo. Quer dizer, consegui o novo pequenininho também. Vou mandar a foto depois aí, quando esse episódio sair. Eu mostro meu Dreddzinho com porrete e caia de mal. Mas sonho com a motinha dele também. Esqueci o nome. Lawmaker, né? A moto dele. Não, é a arma dele, não? É, Lawmaker é a arma, mas tem a moto também, que é muito bacana. Um dia eu vou ter, porque me lembra do Júpiter de Cybercops. É verdade. E eu queria deixar por último aqui um gibizinho dessa linha Ultimate nova aí, que é o Ultimates. Que eu tô atrasado, inclusive, né? Duas edições aqui, mas é um gibi que eu tô gostando muito. O Dennis Campbell, eu fiquei fã dele no ano passado, quando Ele disse que é pra piratear o 20th Century Man dele mesmo. E a gente fez até um podcast aqui. O Pilha de Bicho 311. Aí pra facilitar pra você, Marcos. Olha aí. É, e eu gostei muito. Esse 20th Century Man é um... Enquanto todo mundo faz os seus personagens, né? As suas críticas aí. A parte dos arquétipos da DC. Ele pegou os arquétipos da Marvel. E fez um gibi muito legal, assim, que se passa por décadas. Tem o seu Hulk, o seu Reed Richards, o seu Tony Stark, o seu Capitão América também. E gostei muito. E agora ele tá podendo fazer outras versões desses mesmos personagens nesse universo Ultimate. E são os Vingadores, assim, enquanto os Ultimates antigos, né, do Millar é o Establishment, aqui eles são o Anti-Establishment, né, eles lutando aí contra o Criador, esse plot estranho que o Hickman criou aí, mas aqui eles têm um ano para poder juntar os heróis que foram evitados, né, a ocorrência deles foi evitada pelo criador, esse Reed Richards aí, Ultimate, do Ultimate antigo. E a gente tem o Tony Stark, que aí vai ser esse rapaz de ferro, com o destino desse mundo, que é o Reed Richards, montando essa equipe de Vingadores e trazendo novas versões dos personagens, né? Algumas são mais bobinhas, tipo a Vespa e o Gigante. E mais umas são muito boas, como uma gaviana arqueira, né? Indígena, não binária, com umas flechas diferentes, com alguns conceitos muito legais. E tô gostando da forma como ele tá tratando. Inclusive, esse Capitão América dele é um Capitão América que acordou no mundo e que deu tudo errado, né? Muito mais errado que o Capitão América 616 acordou e viu. Ele trabalha bem esses conceitos e ele tem um ativismo ali que não é panfletário, mas é flagrante. E que deixa a história muito interessante. Podia ser qualquer bobagem, assim, mas acho que o Dennis Camp coloca assim, o toque dele, que é o mesmo que tem lá no Ultimate Century Man, que... Dá um tempero diferente aí. Eu acho que vale a pena a leitura desse gibizinho. A arte não é nada demais, é do Juan Figueiredo, que é competente. Tá à altura do trabalho, assim, diferente que eu falei do quarteto agora há pouco. Mas merecia um hype maior esse gibizinho aí. Ele já ganhou até um hate, né? O Dennis Camp chegou a receber ameaça de morte aí. Nossa. Mas ele é bem engajado, a esposa também trabalha com... ativismo político de saúde, se não me engano, é mais da área de saúde. E aí sobrou pra ela também ameaça de morte e tudo mais. Não mexa no meu gavião, não, essa bobagem aí. Né? Como se a equipe do Aljava de Gibis, o maior podcast de fãs de Gavião Arqueiro, estivesse achando ruim, não. É a gente que é a autoridade, eu e o Luiz. Se a gente tá gostando, quem são essas pessoas aí pra ameaçar de morte escritor de quadrinho? Mas é isso, um gibizinho bem legal mesmo, tá chegando perto aí do fechar seu primeiro ano, com um fôlego interessante. Eu acho, inclusive, assim, não tô tão empolgado com esse Homem-Aranha não, que o Daniel falou lá no comecinho. Eu acho que tem coisas boas, mas eu acho que o Rickman perdeu rápido o fôlego ali, sabe? Começou a dar uma enrolada bem de sem ideia, de empurrar as coisas. É o Rickman ali numas edições que são puro papo, que não vai pra lugar nenhum. Apesar da arte linda, né, quando o Xoxoto vai cumprir o prazo, mas eu acho que empolgou muito, né, criou muito hype, porque é um Peter que tem dois filhos e tá casado com a Mary Jane, aí acharam que seria o mesmo Aranha, mas mais velho só, né? Não, esse é um Aranha que ganha os poderes mais velhos já, então é uma perspectiva bem diferente, válido, bacana, o começo é muito legal, repito, mas não se segurou tanto pra mim quanto se segurou, por exemplo, aí tá se segurando esse Ultimates. Olha só, tá vendo? Nossos melhores do ano, dois gibis desse novo universo Ultimate da Marvel. Olha aí como funcionam as coisas, tá vendo? Eu ainda não... Eu parei também, eu acho que eu só li a primeira edição. Tá aqui na minha pilha virtual pra ler, mas a primeira edição é bem bacana mesmo. Mas eu ainda preferi a primeira edição do Ultimate Spider-Man. Mas esse Ultiverso novo como um todo é bem bacana. Vai para a sua última indicação, Daniel. Bom, eu vou seguir a minha linha de falar de quadrinho que eu não comentei na minha lista de melhores do ano. Mas inclusive, eu queria fazer a lista de melhores. O vídeo com a lista de melhores do ano do Daniel tá aí no post também, tá? O link para você ver a lista que ele colocou lá no canal dele. Maravilha. Eu só quero fazer uma menção honrosa, porque tem quadrinhos que precisam ser divulgados. Eu não sei se vocês comentaram aqui. A menção honrosa, a gente, não se preocupe, que menção honrosa a gente vai fazer no final. Faltou da nossa listinha, a gente faz a nossa menção honrosa. Vou guardar para um momento propício. Eu tive a oportunidade de ler Eternauta, né? Do Osterheld aí pela primeira vez. E isso tem sido uma constante, que depois que eu criei o canal, eu ampliei meus horizontes, porque antes eu só lia, na época que eu conheci o Maurício, só lia Marvel e dentro da Marvel eu só lia X-Men. Então, de lá para cá, a coisa foi mudando um pouco, fui conhecendo outras coisas e ainda tem um delay de muitas obras relevantes que eu não li, né? Mas essa Eternauta era uma delas, e a Pipoca Nanquim lançou uma edição que eles estão chamando agora de edição definitiva, mas a oportunidade de ler essa obra foi realmente algo incrível, assim, porque eu comprei, caí no hype, né, comprei na pré-venda, e o negócio chegou aqui, fiz o vídeo de unboxing e tal, só que aí foram chegando outros quadrinhos e eu acabei não lendo. Antes do dia 31 de dezembro de 2024. Eu fui ler no recesso de começo de ano. E acabou por esse motivo, ele não entrou na minha lista de 2024. Mas é que eu posso falar. Foi um quadrinho de 2024, pelo menos para mim. Uma história espetacular, né, que usa do artifício da invasão alienígena para tratar da questão da ditadura na Argentina, nos anos 60. Uma narrativa que te prende, né? Que o quadrinho tem quase 60 anos que foi lançado também e continua atual, continua com fôlego, uma arte muito sofisticada. E os caras fizeram algumas recuperações de arquivo que dá para notar que foi trabalhado para o arquivo ficar mais visível, mais clean, porque aquilo foi lançado na revista Hora Zero, né? Ao longo de semanas, então fico imaginando como tem sido para a galera naquela época acompanhar aquela história, que é uma história que tem ação, suspense, reviravolta, e quando você lê tudo de uma vez é uma experiência, mas lendo picotado, fico imaginando a angústia de saber né? Enfim, o que eu posso dizer é que ainda bem que a gente no Brasil está tendo a oportunidade dessas editoras resgatarem certas obras, né? Porque tem muito material bom que se perdeu com o tempo, que foi publicado aqui no Brasil em outras épocas, onde não era tão fácil você encontrar, ou era mais caro, ou se eu chegava em São Paulo, algumas coisas, e agora a gente está tendo uma distribuição mais democrática, né? Não vou dizer uma distribuição mais justa, porque eu estive em Salvador há pouco tempo e não vi uma comic shop em Salvador, e não sei quantas bancas existem em Salvador ainda hoje, mas pelo menos tem as lojas na internet que atendem, pagando um pouco de frete a todo mundo. Agora, essa obra ela vai ser adaptada, o Eternauta vai ganhar uma série agora pela Netflix, que deve gerar toda uma comoção. Eu acredito que a tiragem da Pipoca Nanquim deve ter sido uma tiragem considerável, mas eu não ficaria espantado se essa obra esgotasse. Eu não sou um profundo conhecedor do universo do Osterheld, mas ele foi um cara muito importante para a cultura argentina. O personagem Eternauta acaba se tornando ali um símbolo da resistência argentina à ditadura, né? E um dos maiores personagens da cultura local ali do lado da Mafalda. Então é muito bom que esse quadrinho tenha chegado para que novos leitores alcancem, né, essa leitura. Eu gostei demais, eu não sei se vocês conhecem, já tiveram a oportunidade de ler na edição antiga, mas a edição do Pipoca Nanquim está irrepreensível. Tratamento assim, de primeiro mundo. Algumas pessoas questionaram uma ou outra decisão ali de ter luva, de ter uma capa extravagante e tal. Para mim, o que importa é a história. Eu fiquei encantado com a história e acho que é o grande quadrinho de ficção científica produzido na América Latina é o Eternauta. Eu não conheço, assim, eu confesso a você que eu, às vezes eu tenho medo, eu ouvi bastante dele no episódio que o pessoal do Confins do Universo falou sobre o Eternauta. Eu sabia, a Comic Zone lançou, mas foi uma versão mais recente, né, do Eternauta. Essa versão que a Pipoca Nanquim lançou é a versão tão clássica, né? E aí uma coisa que eles falaram lá, que é o que me acaba me assustando, é a quantidade de texto, né? Que é uma coisa mais típica da época. Eu confesso a vocês que eu não tenho muita paciência com aquele quadrinho com muito texto, que é cansativo, mas eles, o que eles falaram é que apesar de ter muito texto, não é algo cansativo. E outra coisa que é interessante é que o Osterheld, ele foi perseguido pela ditadura argentina, ele foi morto pela ditadura argentina, né, salvo engano. Tanto é que o final, ele foi lançado após o desaparecimento dele, pelo menos pelo que eu lembro que eu ouvi no podcast lá no Confins do Universo. E tem todo esse peso dessa obra, eu também sabia que ia ser adaptado para Netflix, e é interessante, porque teve uma retomada desses quadrinhos argentinos, do Osterheld com o Amazon, né? E aí outras editoras acabaram começando a pegar, e a Pipoca e Nanquim pegou esse Eternauta clássico. Confesso que eu fiquei curioso, mas ao mesmo tempo com medo, por conta dessa quantidade de texto, mas você falando me dá ainda mais curiosidade e me dá ainda mais vontade de ir atrás desse gibi. Pô, Mafalda e Confins do Universo em 5 minutos é complicado. Morgou o programa. Eu não diga isso, né? Em espanhol, comprei lá em Buenos Aires já tem uns anos, assim. É bem legal, a leitura é muito boa, assim. Até na casa da minha mãe, tem que trazer pra cá, aqui pra casa. Mas tá. Assim, é um clássico argentino, né? É um clássico que acho que a gente tem que ler e, tendo o contexto, fica mais legal de ler ainda, assim. Na época que eu li, eu não tinha nem ideia do que tinha acontecido e tal. E de como aquilo ali estava relacionado à conjuntura, assim, do país na época que foi lançada. Só li uma história de ficção legal, com algumas coisas de distopia e tudo mais. Mas depois que a gente tem as informações, era isso que estava rolando ali na época, né? Então é um gibi que é um retrato da época lá. É verdade. Bom, eu vou fazer o meu último gibizinho. Eu tenho aqui uma lista, mas aí depois a gente fala nas nossas menções honrosas. Eu vou falar de um gibi da Marvel, que falamos aqui, o Maurício principalmente falou muito desse gibi durante o ano, se não em 2024, ele certamente falou isso em 2023 também, ou até antes, porque como eu falei, é um gibi que eu já tinha comprado há um tempo, então eu só li ano passado, que é o Cavaleiro da Lua do Jed McKay e do Alessandro Capuccio. Que eu falei especificamente do primeiro encadernado, que é a Missão da Meia-Noite. Que, cara, o McKay, ele faz uma coisa que eu acho que os escritores anteriores do Cavaleiro da Lua não fizeram, né? Que eles priorizaram muito a parte psicológica do Cavaleiro da Lua, exploraram muito a questão das múltiplas personalidades do personagem, e esqueceram a ação, principalmente o gibi escrito pelo Lemire. Ele tem muito aquela coisa psicológica, viajando pela mente do Cavaleiro da Lua, e esquecia a ação. E o Jed McKay, ele explora bem esse aspecto psicológico do personagem, mas em nenhum momento ele esquece da ação. E aí ele pega mais um daqueles desenhistas da leva de italianos que a Marvel, acho que a Marvel escraviza ali, né, porque tem uns 40 desenhistas italianos trabalhando pra Marvel, e ele conseguiu dosar muito bem tanto a parte psicológica como a parte da ação. Ele introduz algumas novidades nos conceitos do Cavaleiro da Lua. Ele introduz um novo punho de Khonshu, o Lua de Cavaleiro, né? Ficou traduzido aqui o Hunter's Moon, aqui é o Lua de Caçador, não Lua de Cavaleiro. Lua de Caçador, e ele começa como um adversário, depois se torna um aliado, e esse primeiro encadernado, ele já começa com o pé no acelerador do gibi do Cavaleiro da Lua, que continua desse jeito. Eu li recentemente o segundo encadernado dessa fase, que o Maurício falou, eu acho que falou até bem mais do que isso nos podcasts do ano passado, e ele consegue fazer o Cavaleiro da Lua um personagem interessante, coisa que fazia muito tempo que eu não via. Talvez aquela passagem brilhante do Warren Ellis pelo título, e depois um pouquinho do Brian Wood, e por último o Jeff Lemire, mas que esses dois últimos principalmente ficaram muito na parte psicológica e esqueceram da ação. O pessoal vai me xingar, mas eu gosto do Cavaleiro da Lua do Bend. É uma tosqueira do bem, eu gosto também, é divertido. É um cara maluco. Ele só faz um cara maluco. Ele nem explora tanto a parte psicológica, só fala que ele é maluco, que ele acha que é o Homem-Aranha, o Wolverine e o Capitão América, e beleza, e é o Cavaleiro da Lua. E tem os desenhos lá do Malive. Mas essa do McKay é uma coisa que a gente sempre fala lá no nosso grupo, Maurício. O Joel que fala muito, que diz que o McKay das edições solo é um, o McKay dos Vingadores é outro. E o McKay bom é o das edições solo, tanto do Cavaleiro da Lua como do Doutor Estranho, né? E assim, eu não li ainda o Doutor Estranho dele, li pouquinho dos Vingadores dele, mas o Cavaleiro da Lua, se tem um gibizinho de super-herói mensal que vale a pena ir atrás, é o Cavaleiro da Lua dele. Eu não tenho nem o que acrescentar aí, porque como você bem disse, falei bastante e gosto bastante. Já tá no terceiro título, né? Essa primeira fase termina. Aí vem o Vingança do Cavaleiro da Lua e agora vem o Cavaleiro da Lua Punho de Khonshu. E o McKay, como tá aí arquitetando muita coisa pela Marvel, ele conseguiu amarrar isso com o Blood Hunt, né? Que é os vampiros da Marvel se soltam lá, e você bota uma noite eterna na Marvel e eles vão caçar. Enfim, umas coisas muito legais que o McKay tá fazendo ali e que tá puxando muito também pro lado do Cavaleiro da Lua. Isso tá ficando bem, bem bacana mesmo. Tô levando fé aí. Muito bacana mesmo. Bom, aí está a nossa lista, tem 12 gibizinhos, falamos ainda alguns outros, algumas menções, mas temos pelo menos aí 12 gibizinhos que vocês podem ir atrás, estão mais ou menos fáceis de achar. Mas agora vamos para a nossa rodada final, que é as menções honrosas. Aí vocês podem falar o que ficou faltando na lista de vocês, só falando rapidamente qual é o gibi, quem onde saiu, quem escreve, quem desenha, e quiser fazer uma breve sinopse, mas aí vai ser bem rapidinho, só para a gente finalizar o podcast. Manda aí, Igor. Então, minha menção honrosa aqui é o Rare Flavors, né? Que é daquela dupla do das mortes da Layla Starr, que é o Han V com o Felipe Andrade. Esse gibi, pô, ganhou tudo aí, fez maior sucesso. Eu acho que já até saiu no Brasil, não sei. Eles na Boom e fazendo o que eles fazem, coisa psicodélica. É um gibi sobre uma entidade demoníaca indiana que tá querendo fazer um documentário sobre culinária e vender para um serviço de streaming. Então ele contrata um cara que faz documentário, um documentarista, e aí essa entidade vai pelo mundo aí vendo as receitas mais loucas e tal, só que tem muito de canibalismo assim no gibi, né, porque tem receita que usa parte de ser humano e depois ele come a pessoa que fez a receita para ele, umas doideiras assim. Gibi muito engraçado, muito divertido. Tem um tom diferente do Layla Starr, né? Que é um pouco mais sério e tal, tem um negócio. Mas eu achei muito bom. Eu ia colocar quase. É aquele quase entra na lista, né? Vale a pena, já fechou. São 6 edições, saiu pela Boom esse ano, fechou, né? E aí eu recomendo mais esse aí, que é o Rare Flavors. Esse Devi lançou aqui. A Devi lançou como Sabores Raros, não foi esse? Ah, já saiu? Pô, melhor ainda. Saiu. E o Han V é outro que tá todo ano aqui na nossa lista também. Han V, eu espero que ele faça alguma coisa decente, sendo com os deuses, novos deuses aí, que eu já tô coceira pra ler isso aí. Manda aí o restante da sua listinha. Não, era só essa menção honrosa aí, o resto já. Olha aí, maravilha. Manda a sua, Maurício. Cara, eu vou fazer menção honrosa aqui a Transformers, como eu falei, segue bem legal. Acho que o Wade, né? Aí eu vou fazer a menção ao Wade mesmo, não ao título, mas ao escritor. O Wade tá fazendo muita coisa boa na DC, nadando de braçada mesmo, assim. O Wade moleque, o Wade com alegria nos dedos de escrever, sabe? Tá em casa, né? Tá se divertindo. Eu gosto muito do Wade na Marvel, o quarteto dele é muito legal, por exemplo. Mas eu acho que ele tem uma pegada muito boa na DC, assim, desde o Flash, né? Que foi o que revelou ele. É, ele na Liga da Justiça agora, né? A Liga Sem Limites, como tá, e a Warner mostrando que manja muito, tira o desenho do Max, é foda. Mas o Gibizinho tá bem legal, tem umas coisas assim acontecendo em paralelo e tudo mais, tá? E tá abrindo pra Desafiador do Desconhecido voltar em a questão, né? Que é a René Montoya com questão. É, ele tá fazendo, continua fazendo arcos bons ali em Batman Superman, Melhor do Mundo. Então, acho que o Wade é um ponto muito positivo aí em 2024 e que começa bem já 2025 aí. Não gostei tanto do Action Comics dele, não, mas ele tá muito bem lá nos gibizinhos corda, por assim dizer, da DC. E, como eu falei, né, Transformers tá aí também. E não tenho muita indicação fora isso, porque, como falei, foi um ano muito, muito ruim para mim de leitura de quadrinho. É, deixei muito a dever, inclusive anotei aqui algumas coisas que vocês falaram aí, principalmente da Distillery, porque está lançando muita coisa boa. Uma coisa que eu preciso falar bem sem ler foi uma indicação do Igor, há alguns anos, inclusive, Ice Cream Man, que é um gibizinho de horror assim, muito legal. Da Image. Eu acho que vai fechar esse ano. Se não fechou agora, vai fechar nos próximos meses. Eu vi que tá perto de fechar, eles reduziram ali, tá saindo umas 4, 5 edições por ano só, mas tá valendo a pena. Enfim, tem umas coisinhas assim, muito paralelas, que tão bem legais de acompanhar nesses cantos aí da internet. Mas lamento, eu espero conseguir nesse ano agora ler mais coisas para ano que vem tá trazendo. Indicações mais divertidas pra vocês. Manda aí as suas menções honrosas, Daniel. Cara, eu gostei muito do Conan da Titan Comics, que só chegou por aqui lá pelo meio do ano, né? Acho que começou em abril, mais ou menos. A Panini já tá na quinta ou sexta edição. Eu acho que continua num bom nível, principalmente pelo roteiro do Jim Zub. Não inventa muito e entrega uma história que tem os elementos básicos ali que uma espada e feitiçaria precisa ter, principalmente com a história do Conan tem a sua dose de aventura, com tramas políticas, e daqui a pouco tem uma pegada de sensualidade e tudo mais. Quando são edições desenhadas pelo Roberto de la Torre, é melhor ainda. Então esse Conan da Titan Comics é um negócio que eu gosto bastante de ter lido esse ano. Outra coisa foi o Bouncer, que saiu aqui pela Kies Comics. As primeiras histórias, Bowser, primeiras histórias, achei um quadrinho de faroeste bem competente, um tijolão com quase 400 páginas, custa coisa de R$200, não é um quadrinho acessível, mas se você encontrar numa promoção, vale a pena, porque é tipo você pegar uma série para maratonar de Velho Oeste, que você vai longe, vai ser uma leitura para alguns dias. E para fechar, eu vou falar de outro quadrinho que é bem assim, fora da caixinha, que foi o Céu na Cabeça. Saiu pela Comic Zone. É um quadrinho. Eu esqueci o nome agora do autor. Mas é um quadrinho sobre a imigração africana para a Europa, né? Aquele pessoal que pega bote para sair da África e principalmente para a Espanha. A gente acompanha a história de um menino que começa como mão de obra escrava em uma mina e uma mina de diamante, vai até a tentativa dele de emigrar para o continente europeu. Uma história bem triste, bem atual, bem real, assim. E entrou na minha lista de melhores do ano, né? Lá do canal, O Céu na Cabeça. Muito bom. Esse O Céu na Cabeça ganhou um leme, né? É do Antônio Altarriba com o Sérgio Garcia Sanches e a Lola Moral. São os autores. Ele ganhou o leme do ano passado. 2024, ele foi o grande quadrinho do Angolino. Bacana. Bom, eu vou fechar minha lista com Capitão América, A Verdade, do Robert Morales e do Kyle Baker, que eu finalmente li depois de tanto tempo que essa história demorou para sair aqui no Brasil. A Panini lançou e aí eu, depois que eu comprei, ainda demorei para ler, mas finalmente li, é realmente uma pancada. É, André o Gigante, que a gente também falou no podcast, que é do Box Brown, né, o mesmo autor daquele O Efeito He-Man, Cannabis, teve recentemente numa CCXP, e o Absolute Batman, que a gente cheguei a falar também, que as primeiras edições são muito boas, e o Destro, que a gente falou também, que tá dentro ali do Energon Universe, né? Então, são as minhas menções honrosas para este podcast. Bom, chegamos ao final, tem muito gibi aí para você ir atrás, e quero agradecer aqui ao Daniel, né, que veio aqui gravar com a gente, primeira vez que grava esse Melhores do Ano com a gente, já gravou com a gente outras vezes, a gente já foi até lá o canal dele, inclusive a gente já fez uma análise de listas de Melhores do Ano, não foi, Daniel? Sim, polêmica pra caramba, rendeu muito participação do Igor Meda. Isso, e do nosso Luiz, que fez essa compilação das listas de melhores do ano, tá lá no canal, no Poptopia também. Então, Daniel, é difícil algum ouvinte do Pilha de Bis que não te conheça, que não conheça o seu canal, mas aí fala um pouquinho mais do seu canal e principalmente da sua editora, né, que já tá em campanha, né? Positivo, a gente já abriu pré-campanha, eu acredito que quando esse podcast for pro ar, a campanha já deve estar bombando. Nosso primeiro quadrinho se chama Texas Kid, é do Igor Corder com Darko Macan. São dois croatas entregando uma história de um personagem de quadrinhos de Velho Oeste que ganha vida e chega na casa do seu criador. É uma graphic novel com mais de 200 páginas, totalmente em preto e branco. A gente vai dar um acabamento de luxo nessa primeira HQ, então corra lá, apoia a gente, catarse.me/texaskid, já tá rolando aí a pré-campanha, e é o primeiro de 8 quadrinhos que a gente pretende lançar em 2025, então fiquem atentos nas redes sociais do canal Poptopia, no Instagram, porque vem muita novidade boa por aí, estamos só começando, e lá no canal eu continuo resenhando os quadrinhos de todos os tipos, todas as cores, todos os formatos, porque falar de bi é bom demais, uns amigos melhor ainda, valeu pelo convite, galera. Valeu, o link para a campanha do primeiro quadrinho da editora Poptopia vai estar aí o link vai estar aí no post também. Igor Tavares, muito obrigado, você já é de casa, fale aí quais são os seus projetos, eu sei que você vai estar nos representando lá no evento do Lencinho, no Cada Um no Seu Quadrinho, que teve a campanha recentemente aí no Catarse, vai acontecer aí no Circo Voador, no Rio. Você vai estar nos representando muito bem lá, mas conta aí dos seus projetos, como que você anda aí nessa internet de meu Deus. Eu tô lançando um gibi independente agora de 10 páginas chamado Prana, que eu vou vender lá com exclusividade lá no evento do Circo Voador, na banca, e depois eu vendo gibi onde eu faço show com a banda, né? Eu levo gibis e vendo gibi no show, porque a galera compra mais gibi em show do que merchan de banda, às vezes. É interessante, né? A gente bota a banquinha lá e o pessoal compra gibi pra caramba. Aí eu tô com meus gibizinhos também do coletivo Bereguedê, que tem dois volumes ainda, tem bastante cópia aqui, que é o Risco no Escuro, volume 1 e volume 2. Só chegar nos shows lá do Partido da Classe Perigosa, que é a minha banda, e a gente vende lá, tem bastante cópia disponível ainda. Lançamos o álbum agora em janeiro e vamos estar participando do Cada Um no Seu Quadrinho lá no Circo Voador em março, final de março a gente está por ali. As redes é BaiRJ no Instagram e eu só estou usando o Blue Sky, que eu não quero usar a rede do Elon Musk lá, mas já saí de lá. É Igor L. Tavares no Blue Sky. Pronto, os links aí para as redes sociais do Igor estarão também no post e para a banda dele também, está tudo aí no post. Maurício Dantas, mais um ano, mais uma temporada aqui com a gente e mais uma temporada que o Dãozinho não participa do primeiro episódio. Ele tá aqui a pouco e pergunta, eu tô nesse? É verdade, toda vez que eu coloco lá, que eu mando pedindo, tá, que eu mando o link do episódio novo, ele pergunta se tá nesse aqui, na cara de pau daquele careca. Acho impressionante como ele consegue marcar e todo dia sumir, né? É verdade, ele desliga o 4G do celular dele toda vez, é impressionante. É onde está o óleo dos podcasts. E a gente sabe onde ele tá, ele só não vai conectar mesmo. Mas é isso aí, mais um ano, espero que a gente consiga manter aí a regularidade esse ano. Daqui a pouco sai também Avante aí, né, vamos seguir firme aí com Avante, o único outro podcast desse conglomerado que prevalece. E prometemos não falhar. Pelo menos nos próximos meses. Pois é, eu tô entrando aqui no site. O Pilha de Bis número 1 saiu em 3 de julho de 2017. Então nós estamos entrando na oitava temporada do Pilha de Bis, né? Então já tem muito podcast aí para trás para poder ouvir. E ainda estamos aqui, apesar do Dãozinho. Então quero agradecer a audiência dos nossos queridos ouvintes desse episódio e convidá-los para acompanhar durante o ano todo, né? Afinal de contas, voltamos das nossas merecidas férias e já tem podcast bacana para acompanhar. Todos os podcasts antigos estão lá no site, estão sendo colocados no YouTube também. E ainda tem o Avante Vingadores, que mensalmente está pintando aí, falando da maior super equipe da Marvel também. E é isso. Feliz ano novo a todos, um grande abraço e até a próxima semana com mais um Pilha de Bis. Tchauzão! Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links, você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br